Ô violão que me acompanha, te apanhei na rua, pelos caminhos da noite, toda noite de lua, lá no sertão, serenata é canção. Na rua, meu violão vagabundo me pegou, me tocou, me jogou no mundo. Ô violão que me acompanha, te apanhei na rua, pelos caminhos da noite, toda noite de lua, lá no sertão, serenata é canção. Na rua, meu violão vagabundo me pegou, me tocou, me jogou no mundo. Viver em harmonia com meu violão. Viver em harmonia com meu violão. A mesma melodia, a mesma afinação. Mi, si, sol, ré, lá, mi, lá, ré, sol, si, mi. Meu violão, universo e canção. Meu violão, universo e canção. Meu violão, universo e canção. Meu violão, universo e canção. Pa pa pa pa da pa pa da pa pira cande pa da pa pa pa pa da pa pa da pa pim pa pira corungue pa da pa pira pa da pa pa da pa pa pa pa da pa pa da pa pam pa da gandeira corungue pa da pa pira corungue pa da pa pa pa pa da pa pa da pa pira corungue pa da pa pira pa da pa pa.